é passageira e curtina, pra que não cuida mais da sua vida? Veja a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício meu reclamo. A senhora com meu corda de pistola, hoje quase tá durando. Dona Joaninha, essa vida é passageira e curtina, pra que não cuida mais da sua vida? Deixa a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício que eu reclamo. A senhora com minha porta de vitrola, hoje invade Caturamo. Dona, não perca essa esperança, que depois da tempestade é certo vir a bonança. Ana, é preciso compreender, e que primeiro a gente canta, Joana, pra depois então poder. Ela é difícil de se convencer, ela é igual o urubu, que só se lembra de casa quando começa a chover. Dona Joaninha, essa vida é passageira e curtinha, pra que não cuida mais da sua vida? Deixa a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício que eu reclamo. A senhora com meu corda de pistola, hoje invade Caturamo. Nós ouvimos o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco. A Isilda cantaram de José Gonçalves e Ari Monteiro, Dona Joaninha. Para o Alberto Peron, do centro da cidade de São Paulo, Carlos Galhardo cantou de Mário Lago, Devolve. Vamos ouvir agora o pedido da Conceição Hilário, que mora no bairro da Moca, e pediu com Gastão Formente, Vem Amor. Depois o pedido do Arnoldo Pereira, do bairro de Interlagos. Silvio Caldas vai cantar Boneca. E para Arlinda Lino, que mora no centro da cidade de São Paulo, Orlando Silva vai cantar Lábios que Beijei. Vamos ouvir. Minha ilusão, oh, flor. Vem,

papagaio numa noite de luar assim. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo partiste para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Passo os dias soluçando com meu pinho, carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus olhos. Sua imagem permanece maculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta, dai-lhe que voa minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mas eu apaguei, volta, dai-lhe que voa minha. No gramofone, o pedido do Darlin Dalino, que mora no centro da cidade de São Paulo. Darlin Dalino pediu Orlando Silva, composição de J. Cascata e Leonel Azevedo, Lábios que Beijei. Para o Arnoldo Pereira, do bairro de Interlagos, Silvio Caldas cantou de Aldo Cabral e Benedito Lacerda, Boneca. E para Conceição Hilário, do bairro da Moca, Gastão Formente cantou de Sinclair Sena, Vem Amor. 8:19. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho o telefone para você também participar do nosso programa, nos dar esta alegria da sua participação, como os nossos amigos estão fazendo hoje. É um número só de telefone, mas são várias linhas. Então, dificilmente, quando você ligar para a gente aqui, o telefone vai estar ocupado. Você vai perder um tempinho só da sua vida, vai dar uma alegria enorme para a gente aqui pela sua participação. E é simples, ó. Só ligar, aí você fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música preferida dos anos 30, 40, início dos anos 50, né, para o gramofone. Fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, só isso. E, ó, dificilmente o telefone vai estar ocupado. Daqui a pouquinho eu vou dar o número novo. O telefone é o 21823081, 21823081, mas depois eu repito com calma para você, tá bom? Vamos ouvir agora o pedido do Sebastião Geraldo, que mora no bairro da Ponte Rasa, e pediu com Ciro Monteiro, Falsa Consciência. Depois tem o pedido do Antônio da Silva Fernando, que mora no bairro do Tatuapé. Ele pediu com Orlando Silva, Uma Dor e Uma Saudade. E para Aduzinha, que mora no centro da cidade de São Paulo, Francisco Alves vai cantar Culpe-me. sua vontade, está desfeita a nossa amizade. Não vou me sacrificar por quem não tem consciência. Siga o meu conselho, não faça tanta exigência, pra outra vez tenha mais paciência. Se é de sua vontade, está desfeita a nossa amizade, não vou me sacrificar por quem não tem consciência. O meu conselho, não faça tanta exigência, pra outra vez tenha mais paciência. Eu julguei que o amor não fosse assim, quase sempre existe fim. Pra quem ama de verdade, feliz de quem não chorou, a razão é porque não amou, não conhece o sofrimento que meu coração passou. Ai, ai. Quase sempre um triste fim. Pra quem ama de verdade, feliz de quem não chorou, a razão é porque não amou, não conhece o sofrimento que meu coração passou. Ai, ai. Se é de sua vontade, está desfeita a nossa amizade, não vou me sacrificar por quem não tem consciência. Siga o meu conselho, não faça tanta exigência, pra outra vez tenha mais paciência. Se é de sua vontade, está desfeita a nossa amizade, não vou me sacrificar por quem não tem consciência. Siga o meu conselho, não faça tanta exigência, pra outra vez tenha mais paciência. Uma dor e uma saudade é o que resta da amizade que o teu ciúme matou. Não quiseste com certeza por vingança conservar uma lembrança e assim tudo terminou. Teu amor para mim foi ilusão e hoje restam só tristezas no meu coração. Sinto a lágrima rolar pelo meu rosto tristonho. A saudade faz lembrar um passado tão risonho. Procurando te esquecer, mas aumenta a minha dor. É tão triste o meu viver sozinho sem teu amor. Uma dor e uma saudade é o que resta da amizade que o teu ciúme matou. Não quiseste com certeza por vingança conservar uma lembrança e assim tudo terminou. Teu amor para mim foi ilusão e hoje restam só tristezas no meu coração. razão você tem, pois eu sei que errei. Culpe-me logo a você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição e lhe peço perdão, ó formosa mulher. Me condene se quiser. Culpe-me, razão você tem, pois eu sei que errei. Culpe-me logo a você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição e lhe peço perdão, ó formosa mulher. Me condene se quiser. Quem foi que neste mundo passou e não errou? Errar é tão humano que eu venho me acusar. Culpe-me, culpe-me, pode culpar-me, até desmoralizar-me, que eu não vou lhe criticar. Você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição e lhe peço perdão, ó formosa mulher. Me condene se quiser. Quem foi que neste mundo passou e não errou? Errar é tão humano que eu venho me acusar. Culpe-me, culpe-me, pode culpar-me, até desmoralizar-me, que eu não vou te criticar. Nós ouvimos o pedido da Aduzinha, que mora no centro da cidade de São Paulo. Francisco Alves cantou de Erivelto Martins, Culpe-me, para o Antônio da Silva Fernando, do bairro do Tatuapé. Orlando Silva cantou de Zé Pretinho e Regis Sancler, Uma Dor e Uma Saudade. Para o Sebastião Geraldo da Ponte Rasa, Ciro Monteiro cantou de Amado Regis e Célio Ferreira, Falta de Consciência. 8:29, a gente vai para aquele rápido intervalo. Daqui a um minuto e meio, mais ou menos, a gente está de volta com mais pedidos musicais no nosso gramofone. Não saiam daí, a gente volta já. É rápido. O Brasil não para de crescer com Lula. Ele modernizou os principais portos e aeroportos do país. Reativou a ferrovia Norte-Sul. Construiu a P-50 que garantiu a autossuficiência do Brasil em petróleo. Construiu a hidrelétrica de Peixe Angical, entre outras. E aumentou a capacidade de Itaipu, acabando com o risco de apagão. Construiu e melhorou milhares de quilômetros de estradas brasileiras. E ainda gerou 6 milhões de novos empregos. É Lula de novo, para melhorar ainda mais a vida do povo. Coligação à Força do Povo, PT, PC do BDRB. Tirou vermelho de vergonha no mensalão. Só fala, fala e viaja. Tira avião, mudou de lado. Esqueceu do povo, que papelão. Agora vem de novo, mas o meu voto eu não dou não. Por um Brasil decente, Geraldo Presidente. Eleições 2006. Presidente, o que eu faço? Com a sua carteira de identidade, vá ao cartório da sua zona eleitoral até o dia 21 de setembro e solicite uma segunda via. Se você estiver em dia com a Justiça Eleitoral, receberá o novo título na hora gratuitamente. Eu posso votar sem título? Sim, você pode votar com um documento de identidade original com foto. Até carteira de motorista vale, mas é necessário saber qual a sua seção eleitoral. Meu título foi cancelado porque não justifiquei minha ausência em 3 turnos consecutivos. Posso votar esse ano? Não. O prazo para tirar um novo título eleitoral terminou no dia 3 de maio. Mas você deve comparecer ao seu cartório eleitoral e regularizar a sua situação. Dúvidas? Procure um cartório eleitoral. Teremos prazer em ajudá-lo. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral.

Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M, Mário Reis cantando de Noel Rosa, Ismael Silva e Francisco Alves, Uma Jura Que Eu Fiz. Luiz Barbosa cantou de Raul Marques e Moacir Bernardino, Risoleta, e Joel e Gaúcho de Sebastião Figueiredo, O Amor Regenera o Malandro. 8h46, Odete Amaral. Ele inspira o pensamento. Sempre foi feito com poesia de amor, cantado com melodia para ter o seu valor. Não há quem não goste da harmonia e também da melodia, que é o samba da sabor. Oh,

ele meu céu é modesto, porque pretendia somente saber qual era o dia em que eu deixaria de viver. Mas eu estava fora, você mandou lembranças e foi lá embora, sem dizer qual era o primeiro nome de tal visita, mais cruel, mais bonita que sincera. E pelas informações que recebi, já vi que essa ilustre visita era você. Porque vestido e não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão. Só faz o que manda o seu coração. Oi! Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Não usa vestido e não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão. Yes, we have no banana. Chiquita bacana e sem creme, no. And they don't impress you, she had Brazilians a glow. Chiquita bacana to this country came. I bet I coffee been this country won't be the same. She dances the samba, she don't need a band. Where she gets a rhythm, we don't understand. You meet Chiquita, you won't have a doubt. You know right away what we're talking about. Hey! Chiquita bacana has a Martinica. Se veste com uma casca, if you know what I mean. Chiquita bacana é muito bonita. Se veste com uma casca e filma hora em mim. Oi, Chiquita.